passo, eu continuo aqui dentro trancado, estalo alterado, viajando no meu mundo perturbado nesse quarto. Meu pensamento está longe, nem sei dizer por onde anda. Já perdeu há muito tempo o trem das 11 e o bonde da esperança. Eu não podia prever qual seria o meu instinto, o que ainda sinto, mas vou me virando do jeito que posso pra seguir o meu caminho. Prefiro guardar pra sempre comigo somente as melhores lembranças. Pode me chamar de lunático, do final dramático quero manter distância. Sabe, o que mais me deixa confuso é como tudo aconteceu. Não consigo crer no erro estúpido que você cometeu. É foda. 24 horas aparecendo na minha mente até em sonhos. Tento fugir, esquecer, mas sua imagem entra onde me escondo. A cabeça pira, entre em parafuso, me deixa zonzo. Sem rumo, perdido, desiludido, sem sentido, tonto. Volta a fita, deixa aquela cena explícita no ponto. O tombo foi feio, é minha vez de dar o merecido troco. A dor é intensa e bate forte, feito uma rocha em meu peito. O preto aqui não é advogado, mas procura fazer tudo direito. Sem lamento, sem din-din, sem blim-blim, joia cara. Cabeça erguida, bola pra frente, já tô de volta na área. Canalha, pisou no meu coração e nem se importou. Porra, o meu sentimento não é igual ao de um robô. 4 anos não são 4 meses, nem 4 semanas, nem 4 dias. Patifaria, traíra, o lápis cometido foi de sua autoria. Sei que não sou perfeito, admito que tenho defeitos, mas isso não é nenhum motivo pra chegar a esse extremo. Porque você sabe que falta com respeito, ninguém resiste. Querem diferença, se possível um passado que não existe. Não vou correr atrás, nem te procurar jamais. Um beijo pra sua irmã, um forte abraço aos seus pais. Quem sabe, um dia as feridas se fechem para sempre. Mas nesse exato momento, a minha cabeça ainda está quente. Chega e soma, segura a onda, senão estoura logo a bomba. Bater de frente, impacto iminente, a sequela ficará para sempre. Chega e soma, segura a onda, senão estoura logo a bomba. Bater de frente, impacto iminente, a sequela ficará para sempre. Amor, ódio, lado a lado no pódio da trairagem. A lição que fica é que nenhum dos dois levou vantagem. O meu leque está aberto, várias opções, vários gostos. Pau no cu, vou renascer das cinzas, começar tudo de novo. Não vou abandonar minha meta, sigo meu objetivo. Quero chegar sem salvo no fim desse pesadelo. Sem ser repetitivo, chato ou até mesmo pentelho. Meu espelho, represento, sei que aqui não posso fazer feio. Aí, quem quiser se candidatar pode me passar e-mail. Vou dar preferência pra aquela que manda foto de corpo inteiro. More fire na caia, por favor o isqueiro. O vapor sobe na companhia dos meus fiéis escudeiros. No rolê, só filmando quem será a próxima vítima. A provável candidata a conhecer a minha vida íntima. Subi aqui pro AP, ritual do Naguilé. 4 paredes, 1 cama, diz aí meu bem. Chega e soma, segura a onda, senão estoura logo a bomba. Bater de frente, impacto iminente, a sequela ficará para sempre. Chega e soma, segura a onda, senão estoura logo a bomba. Bater de frente, impacto iminente, a sequela ficará para sempre. Olha ao redor, nunca me senti tão só. Na pior, na garganta ou nó, momento deprê, o baque é hardcore. Preciso arranjar uma parceira pra sair essa noite comigo. Pego a agenda, Juliana, Diana, Renato, pra vender eu ligo. Não, eu não consigo, saio batido com um grito sufocado. Atravessa a rua, a essa altura ando meio desligado. A solidão tá me deixando louco, sei do que preciso. Mudar as regras do jogo, tirar meus pés do lodo. Começar tudo de novo, aí, já voltei ao princípio. Mais um guerreiro da madrugada no campo de extermínio. Só que na volta pra casa, o silêncio, o vazio, que vacilo. Na doideira noturna, mais um sonho concreto. Destruído, caiu, se me viu, viu, se não já era. Valeu galera, espero ver o meu jardim florido na próxima primavera. Quem dera, se eu pudesse entrar no túnel do tempo, pra evitar que eu ficasse nesse impasse, jogado no vento. Chega e soma, segura a onda, se não estoura logo a bomba. Bater de frente, impacto iminente, a sequela ficará para sempre. Chega e soma, segura a onda, se não estoura logo a bomba. Bater de frente, impacto iminente, a sequela ficará para sempre. Chega e soma, segura a onda, se não estoura logo a bomba. Bater de frente, impacto iminente, a sequela ficará para sempre. Chega e soma, segura a onda, se não estoura logo a bomba. Bater de frente, impacto iminente, a sequela ficará para sempre.